Canal Melody CDs do Pará. No comando, DJ Machado Produção. Manda ver, DJ Silvinho. DJ Silvinho. Tristeza! A tristeza que eu sentia também se foi, me trazendo alegrias, você chegou, não sofro mais, sabes por quê? Deixa eu abraçar essa rapaziada que deu pontapé inicial dessa grande festa hoje aqui, no Abit Clube, recebendo o nosso Carnaval de volta! Grande parceiro DJ Rui e o DJ Dielson. Só ao seu lado. Essa rapaziada que dá o nome aqui. Minha Baitetuba. Fique comigo até o fim. Obrigado, Dielson. Tamo junto, hein? Bora pra cima. Você aqui. Oi. Você aqui. Só no caqueado. Brilha em meu coração. Oi. Luzes de amor. Toda minha solidão se transformou. Você chegou. Não sofro mais. Será? Sabes por quê? Tenho que levar. Deixa eu abraçar meu parceiro Lucas. E a primeira dama lá de Itacupé. Toda ternura. Tá aqui com a gente junto com a Bianca. Que eu alô, Bibi. Um abraço pra você. Só ao seu lado. DJ Silvinho. Meu açoite só se faz presente se ela quiser. Chega junto! Um amor comportado é tão bom. Um amor mais ousado é demais. Afinal, entre quatro paredes de tudo se faz. Bora que o Carnaval tá no ar. O mais bruto dos homens bambeia. Mas o comercial Pantoja tá aqui com a gente, um abraço. Valeu. Ele chora, ele apanha, ele grita, mas não sente dor. Por outro lado, a fera mulher é domada e se entrega ao prazer. Vibra e goza o que ele de bom. Carnaval, o furioso do Marajó. É gostoso demais esses momentos. E a Baitetuba. Cássio, seu para, aproveite enquanto há tempo. Se a emoção bater forte dentro do seu peito, não se intimide, se abra, é seu direito. E a vida? A vida é bela. É bela. Mas o nosso amigo Jailson depressa, e o Paulinho envolva, se entregue. E o Stallone também. Deixa por aqui com a gente. A vida é bela, mas passa depressa. Se envolva, se entregue. DJ Silvinho. Quando eu partir, não quero ver você chorar. O nosso nosso amor, que é tão grande, nada vai mudar. Que tu lembra? Levo você no meu pensamento, e o desejo de logo voltar. Como lembrança, me deu um sorriso pra me acompanhar. Luab de Clube! Guarde em seu peito os nossos momentos de felicidade. O amor é forte, saudade. Vence barreiras, supera a saudade. Nem vejo a hora de estar novamente de regresso aos braços seus. Voltarei para sempre, jamais direi adeus. Os seus olhos vão brilhar. E aí, meu bem? Meu bem, a qualquer dia, qualquer hora, qualquer lugar, em seu pensamento eu vou estar. Carabao. Se a canção me envolver, você sentir vontade de chorar. Oi! É só o DJ pra repetir. Fecha os olhos pra sonhar. E no delírio da canção, tente abrir seu coração. Deixa o amor te completar. Por favor, não diga tanto. Não. Lembra que a gente prometeu passar por tudo e jamais se deixar. Mas a promessa é o impulso do tesão. Trans até se jura amor. Liga! Ligue o volume do amor. Sou seu DJ, sou seu cantor. Vem, meu amor, me completar. Mas por favor, me diz se eu te chamei em vão. Silvinho detonando. Eu, fala meu amigo, vou aprender a falar inglês. Como é que tá o português? Nós já sabe o português. O nosso amigo Marquinho Veneno, o Funi, é dos caras de pau, Jonathan e o Benke. Eu sou filho do Raimundo e da Dona Maria, da boca do Amazonas. E eu quero sair. Pra quê? Pra conhecer. Tenho vontade de um dia ser gente. E o Estúdio Furioso, meu parceiro Diel e a Tati já funcionando. E a é um chuí. Pra você que quiser guardar uma recordação do Carabao, só chegar lá no stand dele. Alô, cacique! Americano do Sul. Vai chegar e com esse tal de cruzeiro Carabao, eu vou ver Chicago nos Estados Unidos e volto. Eu vou ver Chicago nos Estados Unidos e volto. Hey! Ha! Olhos tristes. Municipal de Belém tá na área. E o Jiboia Perfume Importado. Vai, Jiboia. Eu não vivo sem você, pois eu sei que vou sofrer. DJ Silvinho. Sem você não existo. Bora, neguinho. Sou pobre sonhador, sem carinho e sem amor. Imaginar o quanto eu te amo. Nada existe sem você. Você é minha vida. Você é o que eu mais quero. Tu me ama? Te amo. É. Te amo. Te amo. Carabao. Sem você eu não existo. Sou um bom. O sol começa a brilhar e eu sozinho aqui, sempre a esperar. Vem-te embora! E não vem bem pra mim, não me deixe triste assim. Vem bem pra mim, sem você minha vida é tão ruim. Aqui! Liguei pra você, foi tudo em vão, não ouvi sua voz. Tentei te esquecer, tudo me lembra você. E não vem bem pra mim, não me deixe triste assim. Vem bem pra mim, sem você minha vida é tão ruim. Preciso te ver novamente. Você ficou tão diferente. Fala, meu amor. Diz, meu bem, onde foi que errei? Carabao. Diz, se fiz algo errado. Diz, tu quer o quê? Eu quero te fazer feliz. Volta correndo pra mim outra vez. Eu não mereço castigo. Não me peça. Nosso amigo Afonso, gerente da Banca Esporte, a Porte Esporte, tá aqui com a gente. Viver sem você, eu não consigo. Viver sem você, eu não consigo. Deixar, né? Mas deixarei a porta aberta. E quando você voltar, eu vou me dividir contigo. Viver sem você, eu não consigo. Viver sem você. Você está com Furioso Carabao. DJ Silvinho. Eu fui trabalhar. Pra quê? Para tratar da minha mulher. E foi que essa mulher fez? Ela me enganou e entregou o seu amor a um outro qualquer. Eu já pensou? Em shows eu apresentava, eu cantava com amor e fé. O que que ela fazia? Eu ganhava meu dinheiro e mandava pra minha mulher. Ela gastava lá no cabaré. E essa noite eu vou beber. Esta noite eu vou pra boemia, eu quero é beber. Oh, oh, oh, daquela ingrata eu quero esquecer. Oi. Oh, oh, oh, oh, quanto mais vivo, mais eu lembro de você. E o nome dela? Luciene. Carabau. Sou louca por ti. o teu desejo. Meu desejo é você, nunca te esqueci. Não adianta mentir, enganar o coração, por mais que eu quisesse. O que, que tu é? Você é a minha paixão, DJ Gilson de Elson, tocando pra nós, no furacão do som, meu primeiro amor. E hoje? Hoje eu vou curtir, Silvinho, toca pra mim. Furacão do som, DJ Edilson de Elson, são os melhores DJs. Chega junto. Vinho, parceiro Castigo de El e a Tati. Você que quiser levar os produtos do Carabao, chega lá. E tá naquele preço. Ele aceita débito, crédito e o Pix. Abraço os fã-clube Tomes do Brega, a Claudione, a Mônica, a Giovana, o Adelson, o Giovanni e o Madison. Você. O Dileia, o Pedro, cena da churrasco, que delícia! Vem pra mim. Tô curtindo o Carabao. Você parece criança que precisa aprender. O meu amor jogou fora, a vida continua, eu vou vencer. Não esqueça um dia, quando você menos esperar. Onde não estiver, a minha voz vai estar. ranqueado. Conexão. Nosso amigo Paulo. Mais pólvora tá na área. Vai! Meu parceiro Lucas e a primeira dama lá de Itacuvé. Alô, Bianca! Como é que é? Wendel Ferreira, Wendel Ferreira, aí da loja Tudo Saudável, aqui com a gente. E pra sempre vou te amar, esse dia eu estou na tua, e contigo quero estar, e não pega te tsunami, vou te amar. É tsunami, pou, pou, vou te beber, pou, pou, e deixe a no, pou, pou. Tsunami, pou, pou, pou, pou, vou te ver, pou, pou, e Cristiano, pou, pou, e a galera, pou, pou. Foi uma noite inesquecível quando eu te conheci. Ouvi... Nosso amigo Deivinho da TF, contigo, tá aqui com a gente. Eu sempre vou te amar. Você é minha menina e contigo quero estar. E no mega tsunami. Te ama. Carolina foi pro samba, Carolina, pra dançar o trem, Carolina, todo mundo é caidinho, Carolina, pelo cheiro que ela tem, Carolina, Carolina, Carolina, Carolina, Carolina, pelo cheiro que ela tem, Carolina, Carolina, Luiz, o poderoso chefão. Municipal de Belém do Pará tá na área. Jiboia Perfume, Variedades, Gleiciane, Funcionária, lá do líder. Carabao. Matheus Araújo. E o Alexandre Costa, DJ Joãozinho Pancadão. Bora, Joãozinho. Ela chorou de amor, ela chorou de amor, de que

Faço terapia estética. É pra quem acertar. Quem vai tocar aqui no próximo dia 11? A primeira pessoa que chegar vai levar o presente aqui, ó. No fundo do espelho, onde você se vê? Gido, GD8, o Alex Mike Ferreira, Amanda e a Marielle. Pra recordar. Seus olhos vermelhos. O Brasil, vovô Nazaré. Não vão jamais apagar. E aquela? Aquela esperança que ela tem no olhar. Solte a menina que ainda existe em você. Sorria. Sorria pra vida e recomece a viver. A sua história é tão bela e não existe outro igual. Você na sua novela, Furioso Carabal, é a atriz principal. Coisa tão pouca, você não vai desistir. Ainda é tão moça. Você pode brilhar como esse sol. Você pode voar, viver no espaço, ou ficar presa no chão, sempre só. Oh! Furioso do Marajó. Socorro, já tá na área. Menina veneno, o mundo é pequeno demais pra nós dois. Em toda cama que eu durmo, só dá pra você, só dá pra você, só dá pra você. Yeah, yeah, yeah, yeah. Seus olhos verdes no espelho brilham para mim. Oi! Seu corpo inteiro é um prazer, do princípio ao fim. Sozinho no meu quarto, eu acordo sem você. Fico falando pras paredes até anoitecer. DJ Silvinho, vai tocando! Você quando está zangada, é mesmo um perigo. Qualquer lugar, se alguma garota me olha, corre de ciúmes e já quer brigar. Fala, meu amor. Meu amor, você me deixa louco. Faz um drama e briga por tão pouco. Vai embora, diz que é o fim. Mas ela volta. Mas sempre volta pra mim. Oh, oh, oh, meu amor. Fale o que quiser que eu não lhe. Faz tanto tempo, o seu número eu não sei se ainda tenho mais. Carabao. Amo em silêncio.

Foi me perdendo entre os dedos. Nosso amigo Jiboia Perfume e transformou de variedades em pesadelo. Tá no Carabao. Você foi insensível no amor. A minha paciência esgotou. Você me percebeu, mas já faz tempo que acabou. Pega, pega. Pegue sua roupa e vai embora de vez. Ai, mulher. Pegue sua roupa e vai embora de vez. Você não sabe, não sabe, não sabe. J. Silvinho. Não vá, meu amor. Não vai embora, não. Não vá sem mim. Eu te amo. E sábado tem Ouro Negro aqui no Labit. Só você não pode perder. Mas me entreguei demais. E eu? Eu me entreguei demais. JV Multimarcas. Te amo. Com a gente no Carnaval. Não vivo de sonhos, não vivo de passado. Você é tudo que eu preciso. É. Quero tê-lo aqui. Dá pra gasolina, né? De mim, eu não vou desistir de nós dois. Te entrega. Eu me entreguei demais. Eu me entreguei demais. Você marcou meu destino, você marcou tudo em mim. Olha, faça tudo, mas não vá. Não vivo de sonhos, não vivo de passado. Você é tudo que eu preciso. Quero tê-lo aqui. Canal Melo de CD do Pará. DJ Silvinho. Ah, meu amor, quando a gente acabou, eu sofri, eu chorei, eu passei tanta dor. E aí? Foi tão ruim que eu não pude estar com você, meu amor, não pude te abraçar. Meu bem de bem é você, meu amor. Eu te dou minha vida, fica, por favor. És feita pra mim, não pode me deixar. A luz da minha vida não pode apagar. E olha! Olha pra mim e diz, meu amor, se também não sofreu quando a gente acabou. Naquela noite, quando eu te liguei, eu senti na dor. Como é que foi? Um vibrado de dor. Olha, bebê. Olha pra mim e me diz, amor, que não vai mais terminar. Foi tão ruim, eu também chorei quando a gente se deixou. Olha pra mim e me diz, amor, que não vai mais terminar. Quanto tempo falta, eu não sei dizer. Só sei que falta pouco para amanhecer. Carabao. Tu me deu o meu troco e pode sair. E ao virar as costas, esqueça de mim. Dá-lhe, Silvinho! E não? Eu não sou tua. Eu estou procurando um homem de verdade. Que tenha amor sincero e não de falsidade. Que não precise pagar pra me possuir. Essa coisa que você já não entende. Nós dois somos de mundos muito diferentes. Me dê logo meu troco e pode sair. Está no ar o Carabao. Vou esquecer, e vou declarar todo esse sentimento que até hoje guardei por você. Com toda a magia e encanta teu olhar que nunca mais. E o Carabao? Vou esquecer. O nosso amigo Nildo Velha Guarda, da Guarda Municipal de Belém, tá na área. Junto com o Jiboia, o Rui do Perfume. E toda a canção vou te falar que te procuro. O Bruno tá na área. Alô, Bruno! Ao mundo vou falar, ao mundo vou cantar. Direto de Belém do Pará. Mundo vou gritar, nunca deixei de te amar. Te quero e peço pra voltar. Ele não te leva a sério. Você nunca leva a sério. Eu também já não espero muita coisa de nós dois. Eu já sei que não te quero. Seu amor não é sincero. Jiboia, dona Kelly. Melhor assim. Ah, neguinho. Você nunca leva. Sério, eu também já não espero muita coisa de nós dois. Eu já sei que não te quero, seu amor não é sincero, bem melhor assim. Carabao. Que razão? Que coisa? Coisas tão banais estragam o prazer. Oi. Nosso amor é lindo, é grande e um encanto. Não imagino amor porque brigamos tanto. Querida, a gente tem que se entender. Para Lucas, ele é a primeira dama. Venha ser que a gente nasceu. É a Thay alguma coisa. Mas o nosso amor. A Tainara, né? Poucos. Obrigado, Tainara. De brigas, e a Bibi também tá na área. Toda era de Itacupé. O amor se fez. O amor se fez. Você não deu valor no amor que ofereci a você. O meu coração. Carabao. O que te ofereci, eu jamais ofereci a ninguém. O mais louco e lindo romance que já existiu. E foi que ele fez. Você brincou com os meus sentidos. O Marcelo GD, 8 do Rio. Eu que só queria Viracuara lá. Pra sempre amar. Você me perdeu. Ainda fruto do Alexandre e Natália e o Pepe. Não vale a pena ter você, mas vou encontrar alguém que vale amar. Aí você vai saber. O Cleia Morinha, primeira dama, professorinha Aline Cardoso tá na área. Amor, quero viver a vida como eu sempre quis. Vânia, a Jéssica e o Deivinho. Fazia juras loucas de amor, eu delirava de prazer. Todas as vezes que você... E agora? Mas agora, infelizmente, meu amor é fácil, pois meu coração não sente mais saudade. Mas agora, infelizmente, meu amor é fácil, pois meu coração não sente mais. As concite, o nosso amor, as concitinhas, estouro Carabá. Cada dia que se passa, nosso amor aumenta sem poder parar. Oi. Quando estou perto de ti, minha vontade é... Um abraço, DJ Clayboy. Ah. Já dá por aqui, um abraço pra você. Eu te amo. Eu te quero. Eu também te quero. Oi. O Spoca tá na área, o Spoca. Olha o vídeo, cacete. Alô, Spoca. Nosso amor é tão imenso que nem mesmo o tempo pode apagar. Que se passa, nosso amor aumenta sem poder parar. Quando estou perto de ti, minha vontade é de cantar. Eu te amo. E eu? Eu também te amo. Eu te quero. Eu também te quero. Eu te amo. Amor que vai é saudade que vem. E quando? Quando conheci você, logo me apaixonei. Foi só um beijo pra gente se amar. Não demore tanto. Saúde. Foi passando e a gente. E a sua Júlia. E o conta noite é o Cardoso. E a sua Lívia. Eu aprendi. Haja a sua, né? Você. Não demore tanto. Sozinho. Sozinho vou sofrer. Oh, oh, oh. Vai, volte logo. E não esqueça de mim. Essa equipe, desculpa. Sei, para bebê. A distância é ruim, eu vou chorar. Até quando? Até você voltar. DJ Silvinho. Eu quero um abraço apertado. Quero tanto. Digiboia para a família. E o calor do seu corpo. Tu quer o quê? Eu quero um amor com ternura. Quero muitos carinhos seus. Toda sua doçura. Para sempre comigo, amor. Pois você é a mais linda flor. Quero ser seu divã. Eu lhe darei minha vida e chama, chama. Vem pra mim e vamos viver juntos um amor sem fim. A vida sem você, meu bem, é tão ruim. Você é tudo aquilo que sonhei. E é só você. Só você é tudo que eu preciso pra sobreviver. Contigo minha vida vai ser só prazer, pois nada faz sentido sem você. Meu bem, eu te ligo com tanta saudade. Aí o telefone toca. Telefone toca e você não atende. O Adriano, o Souza, o Cícero, o Pablo e a família Pé Cardão da Carne tá aqui com a gente. Eu tô te amando, meu bem, eu não ligo. Oi. Eu sei que você não. Vanessinha, tá aqui com a gente. Volte, fique aqui perto de mim. Eu não quero mais você. Sai fora, me larga. Não quero olhar na sua cara. Olha só o que ele tem. Pois hoje eu tenho uma mulher. É. Porque não te falei que era casar. Pois é, né? Porque estava afim de mais um caso. Eu juro que jamais ia querer. Família Caça, Rafa, naquela noite, o Rafael e a Rafaela, o Edilson. Em um quarto de luxo de um hotel, aonde acreditei nessa paixão. Mas percebi que eu fui só um troféu que vai ficar na sua coleção. Tu vai esquecer? Me esquece, se manda de uma vez, desaparece. Você se enganou a meu respeito. Pensava que ia ser mais um em suas mãos. Sai fora! Sai fora! Parece o pião da Camila do Coqueiro. Quero fazer parte e o Juno tá história. E a Milene. Sou um objeto de desejo. Fique longe de mim, esqueça o meu coração. Vai, vai! Sai daqui. Sai daqui. Você nunca vai ser mulher pra mim. Sai daqui. Sai, sai. Sai daqui. Você nunca vai ser mulher pra mim. Sei que posso te perder de vez. Tô com medo, mas criei coragem. Vim aqui te perguntar. Não preciso mais do seu talvez. Quero ver tu. O Alanzinho, GDR. Pra me machucar. Carabao. Só me responda quando eu terminar. Eu vou falar tentando não chorar. Então me escuta agora. Será que agora? Agora. Eu entrego em suas mãos e peço a Deus uma oração que Silvinho. Agora, com a força da paixão que faz gritar o coração que chora, o meu corpo te procura e meu desejo quer você agora. E agora? Agora, eu não tenho outra saída, tô te dando a minha vida, então devolva seu amor. E agora? Criei coragem, vim aqui te perguntar. Não preciso mais do seu talvez. Quero ouvir toda a verdade, nem que seja pra me machucar. Só me responda quando eu terminar. Eu vou falar tentando não chorar. Então me escuta agora. Mais um brinde aqui. É você agora. Pra quem acertar, quem vai tocar sábado aqui no Luar. Aqui no Lado Vale. Eu não tenho outra saída, tô te dando. Quem chegar primeiro aqui e acertar, seu amor, vai ganhar o prêmio, hein? Agora. Pensa em tudo que foi. Tá vendo? Já acertou aqui. Embora. E essa aqui vai pra todas as mulheres independentes. Será que tem alguma aqui? Aquela mulher que não depende de homem pra nada. Essa aqui é pra vocês. DJ Silvinho. Em minha roupa ainda sinto você deixou. E aí? Naquela noite de amor, lembranças foi o que restou. O tempo passa e eu não consigo encontrar uma explicação que acalme o meu coração, me tire dessa solidão. Agora as mulheres vão dizer: você não pode se apegar a uma mulher independente, decidida, que sabe o que quer. Canal Melody CD do Pará. De sofrer. Ele disse que me amava, que nunca me deixaria. Eu tão boba acreditava, seu amor foi só mentira. Que foi que ele fez? Você mentiu, meu amor, mas não me machucou. Não vou ficar te esperando, porque já tenho outro amor. dinheiro do cara. Olha o que ela fala. Se você quer, então vai. Porque atrás não vou, não, não vou. Juro, não te quero mais. Porque me magoou, machucou. Você só usou e abusou e fez de mim o que bem quer, que bem quer. Como foi inocente me entregando loucamente. Como quis ser tua mulher. Carabao. Você pensou que ficando assim, com pena de mim, tudo bem. A gente foi tão superficial, acha que é normal, um harém. Bora, meu amor. Diz que não quer me ver chorar, mas não faz nada pra entender. Pois é, né? Você vai ter que me escutar, eu vou te ensinar por quê. Não chora, não. isso, marca lá no Instagram. DJ Silvinho do Carabal. Um abraço, Carabal. Véspera Dia das Mães, o Carabal tá de volta aqui. No Luar Beat Club. Me conquistar. Olha, Luquinhas, tamo junto. Te confessei, amor, que você me fez sentir. Quem tá na área? Nenhum valor. Meu parceiro Baruí de Ajapurezinha. Uma fronteirinha de lé. É o cara. Vai! Já me marcou o teu sorriso e o teu olhar. Carabao. Tudo que eu mais preciso é te conquistar. Você, tu vai? Sei que vou te conquistar. Quero você. Sei que vou te conquistar. Carabao, o furioso do Marajó. E o Carabao chegou! Papai chegou! A Mega Fabiola chegou, né? E a nossa querida empresária Mega Fabiola. E ela já veio dar o close e o vrá. Mega! Junto com ele. Júnior Digital. Olha, Spoca tá na área, hein? Vamos ver. Dois pouquinhos. Oi. Se engatou. Sim. Cacique! E o estúdio Furioso do Cacique de hoje já funcionando. Pra você que quiser levar a recordação de lembrança, os produtos do Carabal, só chegar aí no Cacique. Alô, Tati! Canal Melo de CD do Pará.